Daí a João, que é de João. Daí a Maria, o que é da... Alô, alô, você que está ouvindo a Rádio Aconchego, eu sou Arimateia. Leônia Malta, bom dia. Bom dia, gente. Já bom fim de dia, né? Já é quase um boa tarde. Pois é. E o dia vai indo. A gente está começando aqui o Hora do Aconchego. Nosso momento de poesia aqui na Rádio Aconchego, 88.1 FM. O que é que a gente tem de poesia hoje, Léo? Hoje a gente está trazendo a temática resistência. E a gente está trazendo alguns poetas que tratam dessa temática. Ferreira Goulart. E outras poetisas. Lara de Lemos. Virginia Gitzel. Trouxe também um cordel de autoria aqui do SIS, né? É, de autoria de uma das residentes aqui do SIS. E tem também essa que vos fala, que também vai dar o ar da graça. É isso, gente. Aqui é Hora do Aconchego. É um momento de poesia aqui na Rádio Aconchego, que vai ao ar nos fins de manhã das terças-feiras. A gente, a partir de agora, vai fazer esse programa por temática, né, Léo? É, a gente conversou e vai ser mais legal assim, fazer por temática. E hoje é sobre resistência. E hoje a trilha do programa da gente é Isaá. Vocês estão ouvindo aqui no fundo, ouviram o começo da música e estão ouvindo de fundo o álbum Copo de Espuma. Aí ele vai tocar ao longo do nosso programa e no nosso intervalo, Isaá. Então, nossa primeira poesia de hoje é com Lara de Lemos. Lara de Lemos foi poetisa, jornalista, tradutora, educadora, nasceu em Porto Alegre e ela não está mais conosco, mas esse poema que a gente vai apresentar a vocês é do livro Inventário do Medo e se chama Da Resistência. Cantarei versos de pedras, não quero palavras débeis para falar do combate. Só peço palavras duras, uma linguagem que queima. Pretendo a verdade pura, a faca que dilacere, o tiro que nos perfure, o raio que nos arrase. Prefiro o punhal ou foice, as palavras arredias. Não darei a outra face. Lara de Lemos. Lara de Lemos, aqui na Rádio Aconchego. E a outra autora que a gente trouxe hoje é Virginia Gitzel. Será que é isso, Lula? Gitzel? Gitzel? Gitzel é trans, trabalhadora da saúde mental em São Bernardo do Campo, colunista da seção Gênero e Sexualidade do Esquerdo Diário e militante da fração trotskista, eita, quase que não sai. Quarta Internacional, representada pelo Movimento Revolucionário de Trabalhadores MRT do Brasil. Então, colori. Faltará tinta no dia que o céu for livre, para todos serem o que são, cobertos pelo sol sem nenhum tipo de opressão. Faltará nomes para descrever o mundo sem as misérias, o que sentimos, o que nos tornamos, o novo ser sem medo de viver. Faltará a falta que nos entristece, que hoje enche o peito de vazio e fumaça. Não faltará amor, não faltará sonhos. O novo mundo se abrirá para o futuro, onde o presente dominará o passado. E nossos corações, enfim, serão salvos, salvos! A gente hoje, esse aqui você está ouvindo, é a Hora do Aconchego. A gente hoje falando de resistência. Acho que para fechar esse bloco, Léo, a gente pode trazer a própria Leônia, poema de sua autoria. Resistência às Dandaras, a mulher negra. Nenhuma a menos. As Dandaras continuam sem vez, voz e direitos. Irmanadas por um mundo socialmente igual. Não querem flores, querem respeito às diferenças. A liberdade de decidir a quem amar. Não querem flores, querem andar na rua sem ouvir cantadas duvidosas, sem ser estupradas, com a desculpa da roupa, do corpo, da hora, do tempo, pelo fato de ser mulher. Não querem flores, querem o direito de usar o cabelo crespo, cacheado, black, trançado, assanhado, colorido, sem ser discriminada. Abaixo a violência social, sexual, verbal e de gênero. Respeita as minas, as monas, as trans e toda a diversidade. Nenhuma a menos. Leônia Lea Malta. Eu vi uma preta cirandeira gingando com seu ganza na mão, tirando ciranda animada no meio da multidão. Menina, eu parei e fiquei olhando. A preta chegou a improvisar e eu perguntei: quem é essa negra? Sou Lia de Tamaracá. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. Eu vi uma preta cirandeira gingando com seu ganza na mão, tirando ciranda animada no meio da multidão. Menino, eu parei e fiquei olhando. A preta chegou a improvisar e eu perguntei: quem é essa negra? Sou Lia de Tamaracá. Aqui é a Hora do Aconchego, Rádio Aconchego. Essa música que vocês estão ouvindo chama-se Preta Cirandeira. Também é do álbum Copo de Espuma, de Isaá. Como a gente disse, Isaá é a trilha de nosso programa hoje. A gente fez um primeiro bloco com poemas de Lara de Lemos, Virgínia Gitzel e de minha amiga Leônia. E agora para esse bloco a gente vem com Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, ele é um dos maiores poetas brasileiros e a partir dos anos 60 ele assumiu um compromisso explícito com as classes populares. Esse comprometimento com bandeiras de cunho social foi marcado pela forte expressão de sua poesia enquanto resistência durante os anos da ditadura militar. Na obra Dentro da Noite Veloz, publicada em 1975, encontraremos muitas dessas poesias escritas por quem também teve sua vida marcada pela ditadura. Para hoje a gente escolheu maio de 1964. Na leiteira, a tarde se reparte em iogurtes, coalhadas, copos de leite e no espelho meu rosto. São 4 horas da tarde em maio. Tenho 33 anos e uma gastrite. Amo a vida, que é cheia de crianças, de flores e mulheres. A vida, esse direito de estar no mundo, ter dois pés e mãos, uma cara e a fome de tudo, a esperança. Esse direito de todos, que nenhum ato institucional ou constitucional pode caçar ou legar. Mas quantos amigos presos? Quantos em cárceres escuros, onde a tarde fede a urina e terror? Há muitas famílias sem rumo esta tarde, no subúrbio de ferro e gás, onde brinca e remida a infância da classe operária. Estou aqui. O espelho não guardará a marca deste rosto. Se simplesmente saio do lugar, ou se morro, se me matam. Estou aqui, e não estarei um dia, em parte alguma. Que importa, pois? A luta comum me acende o sangue e me bate no peito como o coice de uma lembrança. Ferreira Goulart. Que a polícia já chega, vem buscar o que tu quer, mas perder tua cabeça foi por causa de mulher. Rádio Aconchego. Essa música agora é A Fuga do Cangaceiro, também de Isaá. E a gente tá acompanhando a poesia de Ferreira Goulart. Bom, Léo, então mais uma de Ferreira Goulart? Ferreira Goulart é de São Luís do Maranhão. Ele foi escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista, ensaísta brasileiro e um dos fundadores do neoconcretismo. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart. Um poema ainda bem atual, né, Léo? É um poema bem atual e tem muito a ver com esse contexto institucional que a gente está vivendo atualmente no Brasil. Bom, nosso tema hoje é resistência. A gente já vai chegando ao fim do nosso momento de poesia aqui na Rádio Aconchego, nossa Hora do Aconchego, que não é uma hora. É apenas uns minutinhos, um final de manhã. Agradável aqui. A gente vai com o cordel, então? É, vamos apresentar a vocês o cordel que foi produzido por uma residente que esteve aqui no CIS durante um mês, no mês de entre setembro e outubro. Residente de saúde da família, né, Enio? É, ela é um grupo de estudantes, elas são do Rio de Janeiro e fazem um curso, depois que você termina o curso de nutrição, de fisioterapia, de educação física, você pode continuar os estudos com a residência. E parte desses estudos delas, elas fizeram um estágio aqui no CIS, conhecendo... O CIS é o Serviço Integrado de Saúde, é onde fica a rádio. E aí elas fizeram um estágio aqui, conhecendo um pouco das atividades que tem nesse centro, né? Sim, e entre outras contribuições, elas deixaram esse cordel, que se chama Cordel do CIS. Foi produzido por, eu acho que foi a Cris Landa que fez. É, vou lhe contar uma história, não sei se você conhece. É sobre o espaço do CIS e sua luta perene. Há muito tempo atrás, em um terreno da Sudene, ficando abandonado até sua ocupação recente, a luta foi diária por ideias de saúde. Muita gente mobilizada na construção de um novo modelo que dure. Foi em 2012 que o CIS se instalou. Referência em práticas integrativas, mas a luta continuou. Há sempre a ameaça de todo o serviço acabar por conta de um contrato entre a universidade e prefeitura, que se demora a concretizar. CIS é resistência, CIS é vida, CIS é saúde. Então, com essas letras mais do que pertinentes, né, sobre... Enfim, a gente está aqui na Rádio Aconchego, que fica aqui no CIS, sempre em postura de resistência, né? Tanto CIS, quanto a rádio, quanto tudo que aqui está, né, Elan? Pois é. No tempo, e na vez, e na voz. Rádio Aconchego. É isso aí. Então a gente vai se despedindo de vocês que nos acompanharam nesses quase 20 minutinhos que a gente ficou aqui de Hora do Aconchego. Um bom dia para todo mundo que nos ouviu. Bom dia, bom final de manhã, bom início de tarde. Boa tarde, aliás, né, já. Boa tarde. Bom almoço para todo mundo. E vocês ficam com Isaá pra gente fechar. A gente vai colocar de novo essa música, Olhos de Dendê, que é essa que tá tocando aqui no fundo. A gente vai colocar ela do começo. Rádio Aconchego 88.1 FM. Hora do Aconchego, toda terça-feira, final da manhã. Você pode nos ouvir também pela internet, radioaconchego.milharal.org. Até logo. Até a próxima. Posso até me apaixonar.